tocam agora as melhores músicas em inglês. Recordar nuestros secretos, abrazar. cause I'm falling. Baby, listen to me now, I'm falling. I'm falling fast. Baby, listen to me now, I'm falling. Girl, I'm falling fast. Falling fast. Antena Web, a sua melhor sintonia. Rádio na Web, a sua melhor sintonia. Thank you. Thank you.